Se depender de nós, o rap não vai morrer. Se depender de nós, a resistência vai viver. Se depender de nós, faremos tudo de novo. Se depender de nós, o rap vai tá no topo. Se depender de nós, a união, a humildade e a verdade vão prevalecer. MQD Records, Curitiba, MJ dos Beats. Anos se passam e os free continuam nas marquises. Continuamos firme fortificando as raízes. Apanhando da vida, ganhando experiência. Contrariando as estatísticas dessa vivência. Somos parte da história, revolta de quem viu. Gladiadores do rap, filhos desse Brasil. Compositores, condutores, páginas reais. Poetas das ruas, das literaturas marginais. Ainda estamos vivos, não mais desamparados. Somos a resistência, nascemos preparados. E aqui permaneceremos sempre na contenção. Linha de frente contra a maldade desse mundo cão. Às vezes falta pão, mas não dedicação. Às vezes falta dinheiro, mas não falta disposição. Se depender de nós, as mentes vão ser criativas. Se depender de nós, a essência continua viva. Continua viva. Criticar tá na moda, tá ligado? O cara tá no computador, ele acha que ele tem que criticar os erros. Se depender de nós, o rap não vai morrer. Se depender de nós, a resistência vai viver. Se depender de nós, faremos tudo de novo. Se depender de nós, o rap vai tá no topo. Se depender de nós, o rap não vai morrer. Se depender de nós, a resistência vai viver. Se depender de nós, faremos tudo de novo. Se depender de nós, o rap vai tá no topo. Dos tempos do desacato ao libertado dos MCs, Instituto FMR aos dias de hoje. Sou o poeta JNO, gratidão maloca que domina. Existir é resistir. Quando descansaram, mentiu, no fim esqueceu as raízes. Na história vim pra deixar marca, mostra as cicatrizes. Vindo dos bastidores, galos viram medalhas. Vim os compositores, dos palcos, não das valas. Fica em choque, eu disse, o rap salvou minha vida. Sei que é difícil de entender, nunca a história sofrida. Na melodia, as alegria vem ao natural. Acompanhadas de tragédia, que é vida real. Fundamental, manter verdade, esse segue meu cântico. Rap com a força de um trem poético e romântico. Me vejo só, parado em pé, frente à multidão. Punhos fechado, como zoom da voz ao coração. Mensagem, informação, a quem está perdido. Mantemos a missão, mesmo desprotegidos. Não dei ouvido a quem não entendeu o que eu vim fazer. Comprometidos a não deixar o rap morrer. Após o outro é morrer, e renascer de novo.